Hoje os cachorros estão animados aqui na vizinhança. Pois é. É jogo, né? Hoje tem jogo. Tem jogo? Não. É, a gente tá perdido no tempo. No tempo. Pós-feriado. Hoje não pode ter cantoria. Tô todo mundo reclamando das nossas cantorias. Todo mundo também conhecido como Ayrton. Não, todo mundo. Pô, ninguém gosta de a gente cantando. Eu não sei como você era vocal de banda, pra ser bem sincero. Vida! Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, robôs, seres humanos, robôs da internet. Olá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu sou o Vilão Barulho, aqui está ele, Thiago. Prisioneiro do Sonetic. Oi. Você queria que eu fizesse alguma coisa? Presuntinho. Presuntinho. Presuntinho é legal, que você não pode. Eu não posso. Ah, sim, eu fiz tatuagem. Não de é... novo. De novo. Thiago, nossa, Gibi. No último um ano, eu tô fritando. A diferença de você pro cara que a gente chamava de Gibi na, em Santo André é que as tatuagens dele eram horríveis. Oh, obrigado. As suas, pelo menos, são legais. É verdade, verdade, concordo. Eu não faria quase nenhuma, mas são legais. É engraçado. É legal de ver nos... Tem tatuagem que é legal de ver nos outros, sabe? Isso eu concordo. Isso eu concordo. Nenhuma delas eu planejei fazer. Tipo... Só foi. Só foi. Eu nem sei. Nossa, o braço que eu tô fechando aqui primeiro, nenhuma eu planejei fazer. É verdade. As mais legais são o Diabo Robô do Futurama, bem legal. Sim, sim. Ficou muito bom. Bem foda. O Space Ghost, que é o Batman. Space Batman. Space Batman, ficou legal também. Ficou. Essas são as mais legais, assim, mais bem trabalhadas, sabe? Que elas ganham destaque É verdade. Não, essa daqui é a ideia legal, né? Do Diabo Robô, porque ela é tipo um negócio do Looney Tunes e tal. É. Como isso é uma mídia sonora, então vocês não estão vendo nada, esse papo deve estar uma beleza. Mas se você fosse no apoia.se/INEUP e desse R$1 pra gente, o Thiago poderia colocar umas fotos na newsletter semanal. Uma das recompensas é um book. Não, bota na próxima newsletter, entendeu? Pronto, eu vou colocar a foto de todas as tatuagens na newsletter. Todo mundo que entra agora recebe uma foto das suas tatuagens. Bem-vindo. Tira aquela foto tipo o Burt Reynolds, que é pelado, né? Assim, deitado assim. Nossa senhora. Mas não vai aparecer todos, que tem tatuagem que é pra trás. Você tem tatuagem nas costas? Ah, não, mas atrás do braço, assim. Ah, daí você... Sabe aquele negócio de três fotos do braço, assim? Ah, sim. Tudo junto. Faz, tipo, uma linha ligando, assim, daí, por exemplo, o braço tá deitado. Aí, tipo, tem as fotinhas, assim, dos tatuagens. Tipo, faz um... Abre que nem o planisfério, assim, isso. De mapa, sabe? Exatamente. Nossa, que horror. Mas até... Eu prometi que até março do ano que vem eu tô com os dois braços fechados. Não falta muito. Agora eu vou lançar uma coisa bizarra, curiosa que existiu... Calças de pele humana. De nada. O quê? É. Mas, tipo... Não, eu não vou aprofundar. Esse é o ponto todo da coisa. Mas agora você quebrou o podcast pra mim, que eu vou ficar só pensando nisso. Era um bagulho de magia norueguesa, se não me engano, que pra você ficar rico eternamente, tipo, ter sempre uma fonte de dinheiro, que ia sair da calça, as moedas de ouro, você tinha que pegar uma pessoa, matar, fazer uns paranauê e tirar a pele da cintura dela pra baixo e usar de calça. Tem que ser alguém com coxas grossas. Ah, nós seríamos bons candidatos. Nós temos coxas torneadas. Era bem louco esse bagulho. Depois eu te passo uma matéria sobre isso. Passe, pô. Não vou linkar. Ô, louco! Nossa, mas que legal. E... É isso aí. O que a gente vai falar hoje, Thiago? Não, tem que ter algum pré-segmento, né? Ah, tá. Nem o tema você quer falar. Você primeiro vai pro pré-segmento. Eu tô tentando pensar se existe algum. Ah, tem o boi velho, sabe o que aconteceu com o Thiago? É, eu tô tentando pensar se tem alguma história da minha vida. Já acabou? Sua vida é tão será? Interessante É isso que assim? Eu ia falar, será que... Você não consegue sustentar 43 histórias da sua vida, sendo que nem foi em todos os episódios que teve. É verdade, meu tá Deus, triste o negócio, tá feio. Eu contei quando eu mijei na viatura, já contei. Sim. Acho que é a história que eu mais contei, porque toda vez eu acho que eu não contei, contei já. Ah, mas é isso aí. Se eu lembrar no meio do tema... O que o Thiago esqueceu que aconteceu com ele? E ele já contou. Se eu lembrar no meio do tema, eu vou falar. Tá, isso não vai ser novidade, de quebrar completamente o tema no meio do episódio. É disso que o povo gosta. Ou não, né? É, mas... Part... Nossa, é o que me faz não dar dinheiro pra esses putos. Então, tipo, o Gugu Liberato ouve, sabe? Você deve falar, ah, mas eu vou dar 1 milhão por mês. O futuro presidente do Brasil, né? O Luciano Huck. Luciano Huck. Ó, a gente não... Eu ia chamar esses meninos pro programa. Se ele chamasse a gente, você iria? Lógico. O que a gente ia fazer lá? Ganhar dinheiro. Arrumar carro? Eu ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro. Cagar a regra e ganhar dinheiro, mano. Indo uma vez pro Rio por semana pra gravar. Porra. Oh, aí sim, é verdade. Ponte aérea legal e tal. Legal pra caralho. Ele pelo menos só dura 40 minutos. Ó, Luciano Huck, se você estiver ouvindo, a gente aceita se você der um jatinho pra gente. Não. Quero dinheiro do jatinho. Não, mas o jatinho é além do salário. Ah, vou de ônibus. Pego o dinheiro. A gente vende o jatinho. Você. É. Bem brasileiro, né? Sou mais honesto, já peço dinheiro logo de cara. É verdade, é verdade. Ó, Luciano, que a gente aceita, hein? Ajuda, Luciano. Ajuda. É Luciabo, né? Hashtag ajuda, Luciano. Ajuda, Luciano. Mas é isso aí, então. O tema de hoje é igual esse segmento que não teve. Teve um hype. Um segmento sem segmento. É porque o hype está... O hype. Ripe. É o hype da penha. A ripe for da penha da moca. The hype is on the table. Hype is on the table. Esse é o nome do episódio. É o nome do episódio. Porque o hype está matando... Eu tô fazendo agora, pô. Eu tô vendo que você já tá meio digitandinho aí. O hype está matando o consumo de cultura pop da gente. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Tá, tá, tá. A gente já falou disso de várias maneiras. Não, então... Por abordagens diferentes. E agora vai ser tipo o resumão da prova esse aqui, né? E esse daí... Esse, na verdade, é a parte 2 do episódio passado. É tipo uma saga que a gente está criando. Vai ser uma trilogia. O próximo é... Então, sobre o hype. Não, porque assim, porque nós, na semana passada nós falávamos sobre. Porque as coisas não podem ser só legais, assim, só, tipo, não pode ser só divertido. Não tô pedindo nada. Um escapismo tranquilo e tal. Isso. É. E aí nós falávamos sobre isso e tal. E aí uma ideia me veio à cabeça, porque existe hoje em dia o hype das coisas, porque com a internet, em algum episódio muito antigo a gente falou sobre a revista 7. Que era, nossa, assim que nós consumíamos as notícias de cinema. Aí você comprava, tinha aquelas fotos oficiais aprovadas pelo estúdio. Hoje em dia... Você sabia do que se tratava o filme com detalhes, né? Na revista. Na revista, é. Ou os trailers você só assistia no cinema. É. E meio que assim, loteria. Chegava lá e tava ou lá. Ou no Fantástico. Ou no Fantástico, é verdade. Estreava clipe de música e estreava trailer no Fantástico. Falando nisso, você lembra quando tinha os clipes de músicas produzidos pelo Fantástico? Nossa, aí não. Que eram aqueles tipo do RPM, assim. Ah, esses clipes dos anos 80 não eram feitos pelo Fantástico. É mesmo? Ou esses, tipo, Rádio Pirata do RPM. Eu lembro que RPM. Black or White do Michael Jackson estreou. Estreou no Fantástico, eu tava assistindo também. E eu lembro que eu estava em São Vicente. Lembrei de uma história. Quando eu fui assistir Esqueceram de Mim, o primeiro... Michael Jackson. Exatamente. Eu estava na praia, estava em São Vicente, porque minha família tinha casa lá. Minha família não, minha avó morava lá, né? E eu me hospedava. Tinha casa lá. É, sim. Não deixa de ter uma casa lá. Não deixa de ter a casa lá. Aí eu assisti o Esqueceram de Mim. Aí eu ficava achando que eu falei, ah, eu sou igual ele, eu vou fazer igual ele. E eu tava igual torcendo pra... Igual toda criança. Igual toda criança. E eu achava que os bandidos... Eu queria que os bandidos invadissem a casa pra fazer as armadilhas. Mas os molhados ou os grudentes? Era só os molhados. É só os molhados, os grudentes vieram no ano seguinte. Eu curtia o rolê dos bandidos grudentes, que era aquela mão cheia de fita do Harvey. Que ele enfia a mão nas moedinhas do pedinte e sai com um monte de moeda. É verdade. É o Papai Noel. É o Papai Noel. É o Papai Noel. O grudento é no segundo, né? É porque ele tá em Nova York, é. No primeiro é molhado, que ele abria todas as torneiras dos lugares. Dos lugares, pra inundar. É. Idiota. Mas como era o nome do ator? É o Joe Pesci. Joe Pesci. Porra. Pegou fogo na careca dele. Que mordeu o dedo do Macaulay Culkin de verdade no primeiro filme. Ah, é verdade, tem essa história. Traumatizante, né? Pro Macaulay. Ficou a marca do dente dele no dedo da criança. Porra, por isso que o Macaulay Culkin é assim. Ele... Não, não é, mas se você for mordido pelo Joe Pesci, é isso que acontece com você. Você vira o Joe Pesci no futuro. O Macaulay Culkin, motorista de Uber lá daquele curta, que prende no porão. Sim, sim. Aquela cena do Goodfellas. Não tem nome em português. Goodfellas é Goodfellas, né? Goodfellas é Goodfellas. Ah, Os Bons Companheiros. É Goodfellas ou Os Bons Companheiros? Isso. É Goodfellas. É Goodfellas. É aquela cena que foi totalmente improvisada do Joe Pesci falando: ah, você tá rindo do quê? Não sei o quê. You Jew, motherfucking you! E é... You Jew, motherfucking you! Ele é uma coisa mais Bob Dylan, assim. É, ele é meio o Bob Dylan mafioso. É, eu acho tão desconfortável aquela cena, porque o... Meu Deus, como chama o mafioso Moore lá, o ator? O ator, o outro, o principal... Não, o outro, o principal do filme. O... Meu Deus do céu. Ah, a gente voltou à velha forma, não lembro de nome de porra nenhuma. Não, pior que eu... De ator nenhum. Ah, eu tenho um raiva, porque nessas caralho. Horas... Eu sei, bom... É aquela cena desconfortável, pra quem não sabe que cena que eu tô falando, vai assistir o Bons Companheiros, o Goodfellas. Tem 3 horas e 40, boa sorte. É muito bom, vai. É mais boa sorte. É mais boa sorte, é verdade. E é isso aí, bom. É... Aí o hype tem esse problema, porque agora a gente vive a coisa de um consumo rápido. Você entra no site, tem lá fotos do set de filmagens do Vingadores 4. Nem lançou nem o 3, pra começar, primeiro. Né? Né? É, vazam informações de tal coisa. Então o tempo todo você tá lá. Ah, mas eu não entro no site, isso aqui. Algum amigo seu vai postar no Facebook, alguém vai comentar no Facebook, ou no Twitter, ou tem gente que posta até no Instagram foto dessas coisas, sabe? Então assim, você não consegue mais. Então assim, é uma máquina de hype que é... Por exemplo, eu tava reparando hoje que o Liga da Justiça estreia semana que vem. É já? É que tem o que... É... Porque faz tanto tempo que tá se falando essa porra. E faz mais de um ano que estreou o trailer. Foi na Comic Con do ano passado e estreou o trailer. Uhum. E aconteceu tanta coisa. Teve o problema lá de família do Zack Snyder. Saiu ele, entrou o Joss Whedon. Nossa, verdade. E, parece que foi, sei lá, 5 anos. Exato. Dizer. Eu não aguento mais esse filme. Eu fui assistir no último fim de semana, então... É, no último fim de semana do lançamento desse podcast. Sim. Thor, Ragnarok. Opa! Com a Lu e tal. E com o nosso cunhado. Uhum. Com o nosso cunhado. Não, meu cunhado, irmão dela. Nosso cunhado. Nosso cunhado. Desqualificando já. Parentesco, né? E a gente saindo, tipo... Tem algum outro filme de super-herói ainda esse ano? Demorou muito pra lembrar da Liga da Justiça. Que é daqui a uma semana. Mas é porque, assim... Eu não vou assistir. Eu também não vou. A não ser que a Panini nos dê ingressos, essas coisas. Eu dou ingresso pra você. Eu não vou. É sério, eu não quero. Existe uma curiosidade como eu tive com aquele Quarteto Fantástico do Josh Trank. Mas curiosidade, eu resolvo em casa. Sim. Entendeu? É foda, mano. Se eu for ver Liga da Justiça no cinema, eu vou ser o cara que vai levantar antes da sessão acabar, sabe? Puta, tem cara de ser ruim, fala a verdade. Lógico. Puta que pariu. Se nem o trailer é bom... Nem conseguiu gerar hype esse filme. Exato. Não, o hype que existe é dos caras que querem forçar. Porque assim, o universo cinematográfico da DC, com exceção de Mulher Maravilha, ele é construído em cima do hype dos fanboys. Sim. Eles que estão empurrando isso daí, sabe? Porque assim, não tem. E o Liga da Justiça não tem momentum, ele não tá ganhando. Por exemplo, o Thor, cada trailer que saía, você vê que empurrava o hype, sabe? Sim, com certeza. E mantinha, porque havia uma qualidade. Porque, na verdade, convenhamos, a máquina de marketing da Disney é monstruosa, assim. Sim. É monstruosa. Só existe um caso mais bem sucedido que a Disney, que é o do Deadpool. Que aquilo foi trabalhar um hype. Porque ele foi começando aos poucos mostrar, a galera foi começando a conhecer, quem não sabia que era. E era toda aquela coisa do filme pequeno. Sim, que sim. Que não tem muito, nem pretensão, nem rabo preso. É, exato. É outro rolê. É outro rolê. Só que daí eles foram construindo um hype. E é o Ray Liotta. Ray Liotta, cacete. É o ator dos miolos do Hannibal. É verdade. Sabia que é possível aquilo? Sim. Cientificamente. Eu lembro que na época que saiu o filme foi todo esse furor do... Olha, eles são super cientificamente corretos. É aquilo que dá pra acontecer. É. Imagina alguém comendo seu cérebro. Louco. No meu, a pessoa pensa fome. Bem, na velha praça, o velho você banco. De que eles iam passar fome. Exato. Mas a piada foi nível Praça é Nossa mesmo. A minha avó, minha falecida avó, ela, quando assistia, ela falava: ele não tá rindo, ele tá forçando, olá. Claro! Não, ela ficava brava. Ela queria que ou ele risse ou de verdade ou ficasse quieto. Imagina. Nossa, ia ser ótimo. Imagina o episódio inteiro da Praça Nossa. Ele sentado. Carlos assim. Alberto não dá uma risada. Impávido. Nossa, assim. Ia ser muito foda. Tipo, último episódio. Oh, ia ser um negócio... E acabasse com. Perdeu a graça. Enfim. Enfim. Nossa, ia ser muito foda. Nossa, ia ser meio Monty Python, assim. É! E tipo, caralho. Isso é do caralho. Deixa só a galera rir no auditório. Impassível. Ó, se a gente fosse poderoso o suficiente, alguém faria o corte de todos os episódios da Praça Nossa. Tirando as risadas, ia colocar na internet e ia falar, ó, eu vi isso aqui, tal, no podcast. Do Isso Não É Podcast. A gente tem que ser famoso pra galera começar a comentar nos vídeos assim, vim aqui por causa do Isso Não É Podcast. Sim. vamos, pensa um vídeo aí, vamos lá. Tem que ser um vídeo não muito grande, que senão vai ser foda, né? Por quê? Não, eu ia falar, sei lá, ir no clipe do mais assistido do Queen. Ah, e some. Né? Exatamente, tem que ser um vídeo mais ou menos. Um vídeo nosso. Ninguém nem vê, né? Então. Ó, em breve. Deixa pra lá. Um dia a gente volta. É, tudo bem. Um dia a gente faz essa experiência. É, não adianta. Outro dia mesmo a gente falou: ah, comenta se eu sou o mais idiota ou você. Foi uma coisa ninguém. Assim. Ninguém. Nem o fã bobão. Nem o fã bobão Ayrton comentou. Vocês, ouvintes, parabéns pela preguiça de vocês, eu faria o mesmo. Mas, sobre o hype... Eu faço mesmo. A gente, na verdade... É muito hipócrita de ficar pedindo interação das pessoas, porque a gente não interage com as coisas que a gente gosta. Minha cabeça fez agora. É, mas assim, normalmente é isso. Tipo, por exemplo, digamos que o negócio tem 1 milhão de downloads, vai, um podcast. Não é o nosso caso, nossa, como eu gostaria. Porque daí a gente estaria ganhando dinheiro com isso. É, tem 1 milhão de downloads. Quantas pessoas comentam, sei lá... 1000. Uhum. É isso, entendeu? Proporcionalmente a gente tá bem. Tem o Ayrton que comenta em todos. Quer dizer que a gente tem, tipo, 10. Tem outras pessoas que comentam. Não, tem. Tem outras pessoas que comentam tudo, mas basicamente é o Ayrton. A gente tá falhando em construir hype. Pum, Thiagão, drop mic. Pum, tspum, tspum, tspum. Sabe que se um dia a gente realmente estourar com isso, as pessoas vão ter tanto material pra te aloprar. Mas tanto. Ah, eu faço isso na vida, não tem problema não. Aí cê, nossa, uma compilação sem fim. Aquela 10 horas de alguma coisa no YouTube vai ser sem repetir. Imagina no dia que eu ganhar o Jabuti. Que já tem mais de 10 horas de conteúdo, aliás. Ah, claro. Cada um tem por volta de uma hora. É, certo? São 40 horas. São mais de 40 horas. Então, né? Bom, mas assim, sobre o hype. Daí, assim, a gente vive essa era da construção do hype, essas coisas, tudo. O que... Não teria problema se isso não atrapalhasse o jeito que a gente aproveita as coisas. A gente, eu não digo porque assim, eu não me vendo barato por hype. Mas eu vou dar um exemplo. Eu não me vendo barato. Eu valorizo meu passe. Não, na verdade assim, sempre que faziam, porque pro moleque tem aquelas piadas, você daria o rabo. Sabe aquelas piadas de moleque idiota, hétero? Se daria o rabo por tanto dinheiro? Uhum. Eu sempre falei, todo homem tem seu preço, meu preço é baixo, quase de graça. Pronto. Porque também ia falar que é de graça, porque vai que o moleque falava... pam, pam, pam. Bom, mas assim, sobre meu preço é baixo, gente. Anunciantes, negócio é o seguinte, vocês querem que eu fale sobre o produto de vocês? Consulte a tabela no site www.issonãoonsite.com. Pensei que você ia passar de um sindicato, sem uma tabela, sabe? não tem a tabela. Sintra, a gente não... sabe? Quanto que a gente compraria? Digamos assim, vai, vamos lá. Ah, isso é, eu decido de acordo com o anunciante. Gostei. Tipo a Coca-Cola. Chega assim e fala. 50 mil. 50 mil pra falar em um episódio. É o troco de pinga, né? Aí, por exemplo, sei lá. Boteco do Seu Zé. R$10. Não, R$10 não. Litrão. Litrão. Vê um litrão. Bom, mas assim, sobre esse negócio do hype. Eu vou falar um caso que eu sei que você foi afetado e venderam hype pra você. Cara, eu me empolgo muito com as coisas, eu sou muito... É, não, mas esse mudou a sua percepção. Eu sou cliente VIP do hype. Que é o Despertar da Força. Que pra mim é um exemplo ótimo de hype. Na verdade não, esse errou feio. Não errei feio, você contou essa história aqui no ar, existem registros audiográficos. Na hora que eu falei o filme, o hype Não. Não. Você falou... Legal, você até esqueceu do que eu falei. Presta atenção. Você falou o seguinte, que você não tava com hype muito lá em cima e tal assim. Só que o trailer feito sob medida... Ah, é verdade o trailer. Porque na hora que inicia... Deu uma arrepiada. Inicia até aquele Destroyer caído. E aí começa a música da força, o tema da força. E na hora arrepiou os pelos do braço. Arrepia. É isso, entendeu? E a Disney... Tinha esquecido o trailer. É, por isso que eu tô falando. Eu sei mais de você do que você mesmo. Eu sou assustador. Eu lembro quando eu fui ver o filme, foi uma coisa impactante o começo do filme. Claro! Não, porra, ouvi aquela música, aquela... Eu tive isso quando fui ver o Ameaça Fantasma. Tudo bem que depois que iniciou o filme, cagou de vez. É uma coisa curiosa. O filme de agora não foi a mesma coisa. O trailer, você diz? O Retorno de... O Último Jedi? Uhum. Aí que tá a questão. Porque, tipo, foi a tempestade perfeita. Eu vi mais por obrigação esse trailer do que eu tava querendo ver, sabe? Pois é, mas é porque pensa no que foi construído ali. Vários anos depois, Star Wars voltando à forma original, me chega o Han Solo, aparece com o Chewbacca, dentro da Millennium Falcon, fala, Chewie, we're home. Ficou igualzinho, inclusive, a voz. Uhum. E aí... ficou melhor nunca do que... Mais vou, eu nunca mais vou contradizer. Eu tenho um que eu imito igualzinho, ó. É sempre igual, é. You're goddamn right. Igualzinho, hein? É igualzinho, não sei nem quem é. I'm the one who knocks. É igual. Ah, mas o... You're goddamn right. Pode ver. Pode ver. É igual. Vamos fazer a competição. Quem fez, quem vestiu melhor? Thiago Pesanetic ou Bryan Cranston? Então, mas assim, sobre o Despertar da Força. Star Wars voltando à fórmula original, com os personagens originais... O tema original, John Williams tá lá, J.J. Abrams, que é bom pra replicar as coisas originais e pegar o que já existe, fazer e o negócio. De óculos torto. Depois que você falou isso, velho, eu reparei ele sempre tá de óculos torto. Eu acho que a cara dele é torta, não é óculos. Sabe o que eu acho? Eu já tive óculos torto, porque era que eu deitava pra assistir televisão, tinha uma televisão no meu quarto e ela ficava meio inclinada, que eu dormia no quarto, no quarto de empregada, no quarto de fora. E aí era meio pequeno, então ficava... Exatamente, ficava assim. Eu acho que ele dorme de óculos. Pode ser. É. E aí, o óculos dele tá sempre torto. Sempre. Nossa, se eu conhecesse o J.J. Abrams, eu ia falar, cara, arruma esse óculos antes de falar comigo. Senão, não vou participar dessa reunião. Mas, Thiago, a gente quer fazer você o novo Luke Skywalker. Se você não arrumar o óculos, não vai acontecer. Sou eu, Luke Skywalker? O cara ia chegar na internet. Por quê? Eles me falaram não, porque eu queria que o óculos tivesse certo. 5 milhões de views. Seria assim mesmo. Não, então, mas assim, eles construíram um hype da porra. Só que isso não é uma faca de dois gumes, porque quanto babaca fala... Não é babaca, todo mundo tem direito de gostar ou não gostar de uma coisa. Mas aquelas pessoas que fazem aqueles reaction videos, essas coisas... Ah, Millennium Falcon, chorando. Nossa, esses caras, tipo, se masturbando vendo o vídeo, assim, sabe? Tipo, ai... Batendo a cabeça. Eu não acredito, meu Deus do céu. Minha vida tá completa. Olha, se a gente que chorou vendo o trailer do Despertar da Força tá errada já. Não, desculpa. Eu sou a favor de chorar com propriedades, coisas. Você tá vendo um filme, você tá envolvido emocionalmente. Concordo plenamente. O filme é bem feito pra te levar esse... Você já chorou com algum filme? Já. Então, tipo assim, você tá imerso, você tá lá, você tá vivendo aqui um filme bem contado, uma história tal, uma narrativa legal, você vai comprar e você vai chorar. Agora, um trailer, eu posso até assim, ficar arrepiado, me empolgar, mas eu não vou chorar porque eu vi o Han Solo. É o Harrison Ford, sabe? Exato. A não ser que no trailer fosse tipo um snuff movie, assim, alguém dando um tiro na cabeça do... Eu acho que ia ser mais choque do que chorar. Exato. Eu ia ficar, ô caralho, a Disney tá indo longe, né? Então, apesar que até entendo se alguém chorou com esse último trailer do Últimos Jedi por causa da Carrie Fisher. Aí existe uma ligação emocional, faleceu há pouco tempo, é outra coisa. Aí esse daí tem um passe. Mas assim, essa questão daí, muita gente do Despertar da Força virou ao contrário essa roda. Porque esperava tanto, tinha tanta especulação na internet, porque a internet vive de especulação, né, dessas coisas. Você passa dois anos... Os sites que se dizem sérios vivem de especulação. Não, os sites, ponto. Pra sobreviver, eles precisam de especulação. Exato. Não, tem site que... A gente consegue fazer podcast sem especulação. Sim. De boa. Sim. Porque tem gente que dá alimento pra gente especulando sobre as coisas. Exato, é verdade. E aí esse hype é ruim. E na verdade, se você for ver, esse é um exemplo, mas sempre tem, pô, esses filmes de herói, esses são os tentpoles que eles chamam, né? Eu acho que não tem um hype 100% saudável, sabe? Todos têm o seu lado ruim. Sabe um... Sempre tem o exagero. É igual eu escrevi na newsletter, que foi no dia 6, última segunda, para quem nos apoia. Porque assim, porque você tem que apoiar. O ponto, você pode gostar do que você quiser. O ponto é o exagero. É. Sim. Como você lida com aquela coisa. É. Especialmente quando você fica mais velho. Quando você fica mais velho, você começa a ficar mais cínico, primeiro. Depende, tem gente que não fica. Não, é, mas aí são aqueles os chamados man-child. E sim, é homem. Vamos dizer, mulher não tem esse problema, é homem. Babaca no mundo é só homem, ok? Tem mulher babaca? Claro que tem, mas homem, olha, assim, merece, viu? Numa proporção. É. Os caras aqui ficam lá com aquele monte de brinquedo Star Wars no quarto. É, pronto, é você mesmo que eu tô falando. Deve ter uns, pelo menos uns 15 ouvintes nossos são assim. Pelo menos. Pelo menos. Brincando. Eu acho que... Qual será que... Ele tá dando risada agora. Qual será... tá falando de mim. É. Qual será que é o pior ouvinte nosso? Será que tem um serial killer? Não. Acho que a gente não atrai, porque a gente fala umas coisas, né, que... Serial killer não se interessa pelas coisas. Mas será que tem alguém, tipo, a pessoa tá matando alguém, assim, numa banheira, tipo, escutando. Tirando a pele da pessoa, escutando a gente falando sobre o hype? Eu consigo ver um serial killer separando só as suas partes, as piadas que você faz, fazendo um áudio que ele bota no celular, e enquanto ele mata lentamente a pessoa, ele deixa as piadas rolando. Ou ele fez uma compilação das minhas, do Chorão e eu. Nossa, velho, puta que pariu. Como eu queria que alguém fizesse um vídeo. De novo, eu não tô pedindo, eu sei que ninguém vai fazer. Um vídeo do Charlie Brown Jr. onde as partes do Chorão fossem substituídas por partes minhas. Pior que isso é fácil. É fácil, só precisa pegar as minutagens das coisas e isolar o áudio. Nossa, ia ficar incrível. Eu vou dublar um pra colocar no nosso canal. Manda ver. Será que imagem tem problema colocar do Charlie Brown? Do Charlie Brown, não. É. Da Disney, sim. Da Disney, sim. Eu vou... A indústria fonográfica morreu, velho. Nossa. Já era. Promessa. O primeiro trailer do episódio 9, eu vou fazer ele todo como se fosse Chorão, falando como todos os personagens estão falando no trailer. Acabei de falar da Disney, sim. E ele resolve pegar o trailer do episódio 9. Não, porque daí a gente já vai estar milionário. O Luciano Huck já tava bancando. Até o episódio 9. Uhum. Meu, essa porra não dura até lá. Episódio 90. Se o famoso cidadão do bem virar presidente, nós vamos ter que ir tudo embora. Olha, que fosse o Kane esse cidadão, viu? Mas, vamos lá. Mas, assim, essa é a... Todas essas discussões na internet, toda essa coisa da internet de brigas. Ah, o Thor é uma bosta, o Thor é muito legal, o Star Wars é uma bosta, o Star Wars é muito legal. Tudo é hype. Porque se não tivesse, como antigamente, a gente via o trailer, bacana, quero assistir aquele filme, O Parque dos Dinossauros. Você não tinha nem com quem comentar tanto assim pra poder gerar essas expectativas absurdas, entendeu? Tinha a sua expectativa e guardava pra você. Eu guardava pra você. Você não tinha com quem compartilhar. Exato. É... A possibilidade de exagero que o mundo globalizado trouxe que cria isso. E hoje em dia, qualquer campanha de produto desse tipo de entretenimento é feita pensando nisso. É. Você tem que considerar isso. É. Tem até aquela... Ô, louco! Ó, me fala. Não. Você que é um homem sábio, do alto de sua sabedoria, de seus 31 anos... 30? 31. Quantos anos o senhor tem? Faz as contas. É que eu não sei nem quem você nasceu, como é que eu vou fazer conta, caralho? Não. Tá. Você que tem 31 anos, Fernando Obarone, a regra de etiqueta diz que nós devemos ou não falar saúde para a pessoa que soltou um espirro. Não de própolis. Espirro de própolis, não. Eu desejo a morte. Eu acho que tanto faz. Eu acho que não. Pelo que eu me lembro, é contra as regras de etiqueta falar saúde. Por quê? Cara, não sou eu que criei, né? Vai perguntar para a Constança Pascolato. É isso o nome dela, é, né? Não sei de quem você tá falando, mas beleza. Nah. É que saúde, na verdade, é a versão nacional, né? Do que, God bless you. Que é basicamente, tipo, Deus te abençoe pra você não morrer de só isso que você tá espirrando. Sim. É uma coisa ancestral. Então porque... Realmente pode parar, porque a gente não morre mais de espirro. Quer dizer, dá. Isso que eu falar, não é bem assim. Mas não é, tipo, a sua principal causa, né? Ainda mais se for um espirro de própolis. Você pode matar a população de cidade pequena. Baixa idade média, era, tipo, espirrou mais de 3 vezes, já encomenda. O cara só deita no chão, já me leva. Mas, então... Eu tava falando, me perdi completamente. Qual que... Das 5 coisas mais irritantes que podem acontecer no podcast, uma delas é perder o foco completamente da coisa. A gente faz isso todo episódio. Esquecer nomes das coisas. Esquecer nomes das coisas, segunda coisa. E sem edição, obviamente. Então a gente já... A terceira coisa é mastigar ao vivo. Sabe, a galera mastiga, faz uma olhadinha. É. Ai, que horror, que desespero. É pior que espirro de própolis. Sim. Se um dia você espirrar, tiver cheiro de própolis, eu só vou embora. Você finaliza o episódio sozinho. Acho que a única vez que eu espirrei própolis na garganta foi na última Comic Con, porque eu tava ficando rouco. Não, mas aquilo não caracterizaria um espirro de própolis, porque a gente não estaria consumido. Tipo assim, o própolis entrou em você como um hype de um filme. o hype de um livro. Eu tô tentando voltar pra pauta. Eu ia falar mais de própolis, mas beleza. Vamos falar sobre própolis. Qual foi o aditivo de sabor de própolis mais estranho que você já viu? Eu não sei, eu só vi de gengibre. Ó, tem de gengibre, tem de mel, tem de... É, mel. Tem mel, de romã, tem de laranja. Tem de lima da Pérsia? Não, ah, não tem. Ah, esse é o mais esquisito. Não, lima da Pérsia não tem, mas romã tem. Qual era o sabor da CCXP 2016 que nós consumíamos para... As era, nossas mel. Garganta... era mel, né? Mel. É o que tá dentro do padrão normal do... CNTP. Você gosta de própolis? Não tenho uma opinião formada. Qual a sua opinião sobre aqueles sachezinhos de mel? Ah, é da hora. Que ele é gostoso. Era quando eu tava na faculdade, tinha um sachezinho de mel com pinga dentro. Sim, isso daí é bem coisa de universitário, né? A galera andava com o bagulho fazendo colarzinho, assim. É horrível, inclusive, essas pingas aí. É que quando você tá na balada, no rolê, no esquema... junto, resolve qualquer pinga. Não, pinga com mel é muito gostoso. Então. Vamos falar sobre mel. Que é mel. Mas você sabia que essas propriedades de mel, que as pessoas falam que são boas para tosse, não é realidade? Isso não tem nada a ver? Mesmo? É mesmo. Acalma a garganta um pouco, por conta do doce, né? Por conta daquele melado. Mas não tem nenhuma propriedade. Mas pode... Esse vômito de abelha... É melhor mascar um gengibre do que... Gengibre já ajuda. Mas também acho que é pela mesma coisa, que dá aquela relaxada, né? Na garganta, né? Você tá meio... Aí, né? Que mais tem mel? Pão de mel. Eu acho que pão de mel... Mel Lisboa. Que menos tem mel, sabe? Desindustrializado. Quem é meu Lisboa? É a Anitta. É, presença de Anitta. Presença de Anitta. É, o que mais tem mel? Além de mel Lisboa e pão de mel. Ah, tem às vezes tem aqueles negócios que são tipo, você coloca mel na pessoa e deixa ela na selva para as formigas comerem ele. Assim, acontece. Cabeça, né? A cabeça enterra a pessoa. Você tem o resto em pé, assim, deixa a cabeça, isso. Mel. Lawrence da Arábia. Tinha esse troço. Não tinha? Tinha. Será que é Lawrence da Arábia? Eu acho que não era para as formigas, porque era no deserto. É escorpião. É, era alguma merda assim. Lawrence da Arábia matou o seu cavalo, não matou? Sim. E tomou o seu sangue. Sim. Lawrence da Arábia... Bear Grylls. Bebeu sua própria urina, não bebeu? Em múltiplas ocasiões. Em múltiplas ocasiões. Você sabe que é tudo um forjado aquele programa, né? Cara, eu lembro do episódio. É tudo um hype. É tudo um hype... Construído, porém não era real, porque ele falava, ah, tá no deserto, pegava o helicóptero e ia pro hotel. Você sabe disso, né? Ok. Eu lembro do episódio que ele tava no deserto, aí rolou, tipo, aquele bagulho, o Império Contra-Ataca, né? Que no meio da noite ele achou um camelo e se enfiou no camelo. Teve isso? Bear Grylls? Se enfiou dentro do camelo, assim, abriu o camelo e ficou lá. Ah, peraí, pra quem não sabe, o Bear Grylls é aquele cara que fazia aqueles programas Sobrevivendo na Selva, né? Do Discovery, né? Que é dublado pela voz do Goku. Sério? Sim, é o Wendell. Oi, eu sou o Bear Grylls. Eu estou aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque eu acho que o único personagem que o Wendell não faz voz diferente é o Goku. É a voz Gente, dele. Eu juro que eu não queria cantar, mas eu preciso cantar isso. Não, é essa a música do Dragon Ball, não é? Não importa o que aconteça, urinar, eu vou tomar. E depois ele acha uma cobra, mata a cobra, come a cobra, tira a pele. Tira a pele e usa, mija dentro. Esse eu vi. Ele usa, tipo, fica tipo uma garrafinha. Então, antes disso, teve o camelo. Uma garrafinha não, né? Fica tipo um boia. Um cantil, né? Não, como é que chama aquele negócio pra tomar? Porra, eu escrevo direto no Onze Reis, esqueci a palavra. Que você toma? Eu ia cantil. Falar. Não é cantil, cacete. Cantil. Não é cantil. Eu ia falar coldre. Olha as ideias. Gibão. Gibão. Todas as palavras antigas. Assim, até chegar lá. Eu queria usar um gibão. Halbert. Qual que é o nome disso em português? Halbert? Halbert. Einstein. Lance, é a ponta de machado. Ah, é o... Alabarda. Alabarda. Olha, alabarda. Legal. Alabarda é legal. Alabarda. É dá o nome pra uma filha de Alabarda. Alabarda. tinha um meme antigo da internet com o Bear Grylls, que era ótimo, que era qualquer coisa aconteceu, melhor beber minha própria urina. Sim. E tinha o do Bear Grylls, como que é? Bear Grylls. Aí tinha ele com um grill e tinha um urso. Era um negócio assim. A internet... O que você achava de 9gag? É divertido. Teve uma época, né? Às vezes eles acertam ainda. Vou fazer uma denúncia aqui ao vivo, você não pode ouvir. Às vezes eu passo na mesa do Fernando Baroli lá na Panini E ele tá vendo, qual que é o site que você vê? Reddit? Não, não é Reddit. Não, você vê um outro. Reddit tem a minha coleção de feeds. Aquele lá que tem um monte de memezinho, aquelas coisinhas. Como é que chama? Reddit. É o Reddit? Você já entrou no 4chan? Eu tentei, mas eu não entendi. Já, é estúpido. Não dá. Não, não fala que é estúpido, que eles vão brigar com a gente. Estúpido, retardado. Foda-se vocês. Ah, mas aqueles lá que são racistas, homofóbicos, que é o BB2 lá, sei lá. Que tem barra. O site inteiro não faz sentido, velho. Ah, mas não é. Na verdade, não é um negócio que, tipo, é pras pessoas discutirem coisa. Tem, tipo, o fórum do My Little Pony e tal. É um grande fórum anônimo. É. Aí tem subcategorias, mas, tipo, nada faz sentido naquela merda. Se chegasse agora, eu esfregasse o meu celular e saísse um gênio do celular, e ele falasse, você será transformado em uma dessas duas coisas, tem que escolher, é um brony ou é um furry? Ué, mas se você é um gênio, ele tem que me dar três desejos. Não, é, é o gênio da transformação em coisa bizarra da internet. Internet. Não, você tem que escolher. Você como é que é? Um brony ou um furry? Um furry. Qual que é... Brony não dá, velho. É, Brony... Pra quem não sabe, Brony é, são os caras que vivem no hype do... Do Meu Pequeno Pony. Do Meu Pequeno Pony. Esse desenho que foi feito para crianças. Não, foi feito para fetos. Ah, sobre criança, posso falar uma coisa? Tudo foi feito para crianças. Star Wars, você leva a sério? Você tem 30 anos, leva a sério? É para crianças, ok? Filmes da Marvel são feitos para as crianças. Vocês são velhos. Passou dos 20 anos, nada mais é feito pra você. Esquece o hype. Você deixa de ser o futuro do planeta. Exatamente. Você vai trabalhar. Você é o presente do planeta, então nada é pra você. Nada é pra você. Você agora só tem a função de criar o futuro do planeta para as novas gerações. É, você quer ver coisa que é feita pra você? Aqueles filmes assim, tipo iraniano, essas coisas assim, não, que são de é adulto. Não, aquilo não é feito pra ninguém. É feito pra ganhar Oscar. Aquilo não é feito pra ninguém. É, verdade. Tem uma categoria do Oscar pra isso, que é filme estrangeiro. Filme estrangeiro. Todo mundo concorre na mesma categoria. Lembra quando o Quatrilho concorreu? Sim. E tem, qual o outro que eles querem mandar agora pro Oscar pra ver se entra de... Com... Eu lembro que o Quatrilho... Vai ser mesmo? O... Agora? É. Não tem algum, assim... Não tinha um que tava bombadinho, assim, que eles iam mandar pro... Não lembro. É tipo Bingo. O do Palhaço? É. É legal esse filme. Você assistiu? Uhum. Eu tenho vontade. Ele... Sei lá. Assim, mas o pessoal reclama, o Brasil nunca ganhou tal, tudo aqui. Não ganhou porque, tipo assim, eu ainda acho que mas não teve... A gente não ganhou porque todos os anos que ele competiu, tinha filmes melhores competindo. Exatamente, velho. Exatamente. Simples assim. Pô, vai ver o cinema argentino se não é ó. Não é porque... E ganha pouco. O filme que a gente mandou daqui era um primor do cacete, que ele era bom o suficiente pra ganhar o Oscar. É verdade. Só quer dizer que era o melhor que o Brasil fez até aquele momento. Se nem os filmes bons o suficiente ganham o Oscar em pois si. É, veja bem. Lembra quando Crash ganhou? Nossa, mano, que escroto. Por que que aquele filme ganhou? Porque houve um hype construído do diretor. Ganharam... Nossa, eu tô conseguindo costurar esse tema a contento. Porque o diretor fez uma festa e chamou os caras, que na época podia fazer. Ah, não, não foi esse filme, tô falando não merda. Foi. Foi o Shakespeare Apaixonado. Uhum. O Crash foi um hype, porque foi um negócio que assim... Ah, olha como esse filme trata do racismo. Nós precisamos falar sobre o racismo. Como coisa que não teve vários filmes que falaram de forma muito melhor desde que o cinema iniciou, sim, né? E só que daí aquele lá falou na hora certa, do jeito certo. E, meu, até hoje ninguém entende o que ganhou, que aquele filme é ruim. É um filme cagado da porra. Mas tem o Michael Penha, que é um ator que eu gosto. Então ele merece. Michael Penha mas aí, ele não ó, ganhou gente. Um Oscar. Quem ganhou o Oscar foi o diretor. É, que ele, quando o filme ganha, é o diretor que ganha. Assim, pra ser sincero, eu não odeio esse filme. Ele não é uma bosta, mas não é um é. Filme normal, assim. É o tipo de filme que minha mãe ia gostar de assistir, sabe? Tipo assim, normal. Olha, eu tava olhando aqui a lista dos vencedores pra ver quais filmes concorreram com Crash. Certo. Mas rolou uma coisa muito pior em 2001. Não, 2002. É. Chicago ganhou o melhor filme. Concorrendo com O Pianista, As Horas, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Gangues de Nova York. Chicago ganhou. Qual que era o primeiro filme depois do Chicago que você falou? O Pianista. O Pianista, o Pianista é o melhor daí. As Duas Torres eu concordo, mas é meio de trilogia, nunca ia ganhar. Fato. E ele não é o melhor... Você tipo, indica pra 200 coisas, dá metade, beleza. É, eu acho que o mais... perfeitinho pra ganhar Oscar de todos os três filmes, na verdade era o primeiro, Sociedade do Anel, o filme mais redondinho dos três. Uhum. Mas o terceiro ganhar faz todo sentido, foi um êxito cinematográfico essa trilogia, ponto. Não, quando é seriado, assim, é o último que ganha. Mas eu gosto que de é Chicago, pra viu? É, exato. É que nem com série, o Globo de Ouro, né, que é das séries. Uhum. Não, é. É? M. levou 7 anos pra eles darem o Emmy pro John Hamm de melhor ator. Mad Men. Porque Mad Men ia acabar aquele ano. É, exato. Era a última chance de premiar. Então dá um prêmio pro cara. É. Pô, de filha da puta, cozinhando lá. Sendo que todo ano a do VIP, como é que é o nome dela? A Julia Louise Dreyfus. Ela ganha todo ano por VIP. Sim, é verdade. Né? Tá monopolizando o melhor atriz. Nossa, todo ano ela ganha. Impressionante. Crash ganhou de Brokeback Mountain, Capote, Boa Noite, Boa Sorte e Monique. Todos são melhores. É o pior filme. Todos são melhores. Principalmente acho que Capote, acho que é o melhor daí. Capote é foda. Brokeback Mountain também é foda, hein? Eu não vi. Nossa, sério, assista. Vale muito a pena, é animal. Puta, qualquer... Capote eu gosto muito, viu? O Philip Seymour Hoffman, ó. Tem uns anos aqui que foi mó treta, né? Tipo, tinha uns puta filme concorrendo. Qual? Fala outro aí. Em 2007, que ganhou Onde os Fracos Não Têm Vez. Muito bom, filme. Muito bom. Aí tinha aquele Atonement, que é foda esse filme. Não sei qual que é esse. Esqueci o nome dele em português, mas é um filme mó perfeito, assim. Então. Uh-huh. Tem Michael Clayton, aquele filme que eu... Que é dirigido pelo George Clooney. Por que você fez com a cabeça assim? Dá essa inclinadinha de cabeça pra falar. aquele que ele é lobista. Tem todo sei. E There Will Be Blood, Sangue Negro. Sangue Negro é o melhor daí. Porra, é mó foda, sabe? Tem uns anos que é difícil. 2010, eu acho também uma seleção muito boa. 2010 ou 2011, um dos 2010 dois. 2010 foi o Discurso do Rei. Sim, sim. Que foi rede o social. Ano que teve 1 milhão de indicados. É. 127 Horas, Cisne Negro, O Lutador, Inception, The Kids Are Alright, seja lá que foi. É do George Clooney também. É? Não, Mark Ruffalo, desculpa. A Rede Social, Toy Story 3, Bravura Indômita e O Inverno da Alma, fudido. Você vê que tem, tipo, pelo menos 5 filmes aí que são foda. Sim, eu não sei porque a Rede Social tá aqui. É o melhor pra mim. Pelo amor de Deus. Eu sou fanático, eu adoro esse filme, é muito bom. Você entrou no hype do Facebook. Eu entrei no hype do Facebook. Não, mas o meu favorito daí é o Bravura Indômita, dos irmãos Coen. É muito bom. Muito foda. Pra quem não assistiu, vai... Mas essa... Então, sobre... Vamos enrolar esse tema, assim. Porque assim, porque pra quem não sabe, o Oscar constrói hype em cima do filme pra poder concorrer / ganhar. Primeiro que os filmes têm a chamada Oscar Season, né? Sim. Que ela começa agora, né? No final do ano, começo do ano, pra poder ser, os filmes poderem ser... Começa mais ou menos em setembro. Setembro, outubro. Porque só considera filme até dezembro, então você precisa usar esses... Ah, não, é até dezembro. Porque se você tiver lançar seu filme muito longe, os caras da academia não vão esquecer. Isso acontece. O Wes Anderson, normalmente, os filmes lançam no verão americano, mais ou menos, ou um pouco antes. Ele quase nunca é indicado. Ou é indicado porque alguém lembrou. Você fala, puta, Moonrise Kingdom, por exemplo, foi indicado. Ou o Grande Hotel Budapeste foi indicado. Só que assim, os caras que votam, os votantes... Só o Grande Hotel Budapeste foi indicado a melhor. Ah, Moonrise Kingdom não foi? Não. Que pra mim é o melhor dele. E o Senhor Raposo, são os dois que... Né? Tá. Não vou discutir. Depois a gente faz um só disso. Qual que é o seu favorito dele? É Tenenbaums. Puta, é bem sua cara. Faz sentido, na verdade, sim. Apesar que o Grande Moonrise Kingdom tem umas coisas meio perturbadoras, mas ok. Mas... Eu acho o Budapeste bem mais legal que o Moonrise Kingdom. Mais legal em termos de ser divertido, eu concordo. Em tudo. Acho ele bem um melhor. Êxito. Bem melhor. Maior. Tá. Foi indicado, outro não. Ah, nós temos... Então, daí o primeiro, deixa eu terminar disso, depois eu vou falar de diretores que vivem de hype. Mas, nossa, tem muitos! Tem muitos. E muitos que todo mundo gosta. Os estúdios fazem? For Your Consideration, chama. Uhum. Eles pegam e pagam campanhas muito milionárias, caras, pra aparecer em um monte de revistas, outdoors, tal, dos filmes. Aí, por exemplo, é o, sei lá, o Discurso do Rei. Aí a foto lá do Colin Firth, fala tal, assim... Fala tudo lobismo, assim, como chama? Uma propina suave. É uma propina, assim, tipo assim... Tem todo lugar você vê lá um cartaz, alguma coisa. Então eles constroem um hype em cima do filme de novo. Se você já foi que baixa e continua. Filmes, que você que se utiliza da pirataria do mundo, várias vezes você vai encontrar filmes que você baixou na internet que tá escrito embaixo For Your Consideration. Sim, tem. Isso é uma fita que foi pra academia, uhum, pra eles avaliarem o filme pros Oscars e vazou. Sim, e vazou, exato. Por isso que às vezes você acha tão perto do lançamento do filme um bagulho com qualidade decente. É. Tem muito disso. Sim. Eu assisti, que filme que eu assisti assim, que me emprestaram? Eu acho que foi o lutador. Inclusive que... Sim, o lutador, viu? Dois dias depois que saiu no cinema, já tinha ele super bom, assim, pra baixar. Isso aqui é um exemplo nacional. Antes de falarmos de Elite. Eu ia falar. Eles construíram hype aqui, e assim, vazando o filme. Vazou o filme. Ai, meu Deus, vazou o filme. Vazou. O cinema nacional já tá fudido. A gente não ganhou um centavo. Agora fudeu de vez. Aí todo mundo viu, achou foda e foi no cinema ver de novo. Os caras fazer o segundo. Exatamente. Deu muito certo. Sabe quem fez a própria pirataria pra construir o hype em cima do nome e ficou mega famosa? Gabi Amarantos. É mesmo? Ela é do Belém do Pará, se eu não me engano. Cantora de Tecnobrega. Ela vendia os CDs delas pros camelôs. Sério? Como se ela fosse alguém. Então, tipo assim, como se ela fosse alguém. Na época ela não era famosa. Então ela pirateava o próprio CD e vendia nos camelôs e a galera comprava. E aí ela ganhava dinheiro como? Fazendo show. E ela começou a ficar famosa. Foda, que, né? Que é como se ganha dinheiro sendo músico. É com sim, show. É com show. CD não já foi essa nenhuma. Época. Eu acho que o último músico que ganhava dinheiro de verdade fazendo, vendendo CD era o Michael Jackson. É, que também vendia milhões. Né? 73 milhões. Não, mas hoje em dia o CD... É o recorde da venda de CDs. Não, e nunca mais. Discos. Não, por exemplo, você vê um CD que vende muito hoje em dia, assim, um CD, um álbum, por assim dizer, vende tipo 1,5 milhão de cópias. Um milhão e meio de cópias era o número 250 da Billboard, sabe? Ele assim. fez 75 milhões. Não 75 foi? Milhões, é. Um bagulho absurdo. E ele vendeu, tipo, 20 milhões a mais que segundo lugar, que é o Back in Black. É. Sabe? Tipo assim, é muito ridículo. Por isso que ele tinha uma... Ele construiu a Terra do Nunca lá, Neverland dele. Porque ele tinha muito dinheiro. Diretores que ele vivem do hype. Doente também, mas... Ele tinha muitos problemas. Ele tinha muito dinheiro. É. Diretores que criam que vivem do hype. Quentin ou Tarantino... Sim. Wes ou Anderson. O oitavo filme de... Ele tem que dizer que é o filme dele de número tal. É, vou me aposentar no décimo ele filme. Ele se dá o próprio... Ele monta mesmo, ele adora esse hype. É, ele é esperto. E ele cria o hype em cima também da questão visual dele. Ele trabalha bem, os trailers dele mostram sangue espirrando, não sei o que lá. Mas você sabia que os filmes do Tarantino não fazem tanto dinheiro? Isso que é foda. Não fazem. O Django, se eu não me engano, é o mais bem sucedido financeiramente dele. Sim, os Weinstein só perdem dinheiro com eles. Não mais, né? Porque ele saiu, né? É, todo mundo saiu. Agora tá na famosa Bidding War, né? Que tá, tipo, ele, o novo filme dele é do, vai ser do na, uma história alternativa, por assim dizer, como foi o Bastardos Inglórios. Né? Não, é o do Charles Manson. E o Kill Bill 3? Não, isso aí ele fala que um dia vai fazer, duvido. Tava numas conversas que agora ia... Ah, não sei, ele vai fazer esse do Charles Manson, né? Tanto que ele parece que o cast envolve Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, a Margot Robbie, que vai fazer a Sharon Tate, e não lembro quem mais, mas é só, tipo, só gente alta, assim, sabe? Tudo gente... Ah, e o Samuel Jackson. Todo mundo que já alta, trabalhou com ele. 80, 85. Então, outro... Tim Burton. Nossa, o Tim Burton já fez o giro. Já fez. Ele pegou o próprio trem. Quando acabou... Fugiu. Ele pegou o primeiro avião com destino à mediocridade. O Tim Burton acabou junto com o movimento emo. Ele canta essa música pro Johnny Depp. Pro Johnny Depp. Vamos pegar o primeiro avião. Com destino à mediocridade. Nossa, mas o Tim Burton, olha, eu gostava bastante. Eduardo Mão de Tesoura ainda considera um dos grandes filmes do nosso tempo. É um filme legal, mano. Maravilhoso. Um conto de fadas moderno, muito bem contado, emocionante. Maravilhoso. Johnny Depp mandando bem ali em atuação também. Okay. Os dois foram apodrecendo juntos, né? Inclusive em personalidade. Quer dizer, eu não sei se o Tim Burton é cuzão, outro, né? Mas o Johnny Depp é bastante, né? É meio que essa simbiose dos dois, assim, foi destruindo os dois. É, né? Tipo Venom e o Topper Grace no Spider-Man 3, sabe? É. Porque. Quem que. O Venom da questão, né? O simbionte é o Johnny Depp. Que será? O Tim Burton absorvia não ele. Sei. Os dois são uma bosta. É tipo o simbionte e a Helena Bonham Carter. Não, é isso que eu falo. A melhor coisa mais legal do Tim Burton era a Helena Bonham Carter. É o contrário do casal Madonna e... Guy Ritchie. Casal que acabou, tipo, em 2001, né? Era um casal, sim. Já foi... Que nem o Coisa e a Helena Bonham Carter. Era um casal. Só mais. É. Que nem... Não Brad é um Pitch. Casal. Que nem Brad Pitt e Angelina Jolie. É verdade. Puta, vamos fazer Não É Um Casal, um quadro. Sempre que algumas, um casal de celebridades se separar, a gente comenta. Angelina Jolie e Brad Pitt. Não é um casal. Obrigado, gente. Assine o canal, deixa seu joinha. Mas, por exemplo, nessa separação, tem algo vocês discutiram aí. Como é que fica as 250 crianças? Com a Angelina Jolie. Homem não dá certo pra cuidar de criança. Você acabou com o tema. Não, assim, nesse caso parece que é, porque parece que o estopim foi ele batendo em uma das crianças. É mesmo? Parece que é isso, eu não sei, eu não vou falar porque não é. Tem um hype de casais, Thiago Pesanetique. Fãs dos casais, eu adoro os fãs não, dos casais. São os shippings. É os shippings. As shippadas. É, tem no Brasil nós temos um dos maiores casais, assim, que tem muitos fãs, que é o Neymar e a Bruna Marquezine. Que eles vão e voltam, tal, tem os fãs do casal. De novo, volta de novo. E volta de novo. E é aquela coisa. Ioiôzão, né? Ioiôzão. Famoso couro de pica. Não é bem isso, couro de pica é entre. Vem ele voltando, É verdade. É. Ayrton, ou Marinha, deixa eu contar. Toda vez que ele tá sem internet, eu não sei porque que ele faz isso, ele manda pra mim uma mensagem no WhatsApp: a internet aqui no trampo tá igual couro de pica. Tipo, ele tem um prazer. Ele se diverte muito com essas coisas. Tipo, cansado. Ele fica mandando pra gente e-mail. É, né? Hoje ele me mandou uma mensagem. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu posso ler no ar. Que é sempre uma idiotice. Vamos ver. Ele comentando a newsletter. Newsletter. A nova carta. O recado foi recebido. Te encontro no estacionamento do Carrefour pra sair no soco. Obviamente. Obviamente é uma piada interna boa, porque ele odeia que eu coloque nos meus roteiros, obviamente. E quando ele tá editando meus eu coloco de propósito. Todas as minhas histórias, praticamente, que ele vai mexer, eu coloco, obviamente, de propósito. Você percebeu que é engraçado, né? A gente cada vez mais tá virando tipo um planeta do sistema solar no quesito se ater a pauta. A gente faz uma elipse enorme em volta do sol. O sol é o tema. A gente vai lá longe e volta. E volta, é verdade. Plutão, sabe? Dá uma volta mais longa. Vou resumir esse tema rápido. O hype, ele acontece. As pessoas se decepcionam, enchem o saco, porque não viveu pelo hype. É o tipo assim, o hype é real. A expectativa que não é cumprida. Sabe o que acontece isso? Nunca. Nos games acontece isso. A E3 Nossa, chega lá. Caralho, chega caralho. Lá, E3. Pá, o trailer aí. Assassin's Creed no Egito. Todo jogo AAA. Exato. É. Por que é AAA? Eu queria saber isso. Que tipo, tem algum... Porquê? É tipo AAA mesmo, que nem a pilha. Não é que nem a pilha. Mas todos esses jogos, eles já vêm com o hype embutido, porque a galera se empolga muito, que são os grandes apostas das produtoras. Né? Sim, sim. Vai ter mais desenvolvimento de tecnologia, mais gráficos fodas, por aí vai. Mas promessa de ter um jogo bom, né? Sim, sim. Teoricamente, era pra ser assim. No caso de coisas como a Ubisoft, que você comentou, é sempre uma decepção. Mas também... Sai recheado de bug. É porque eles estavam fazendo Assassin's Creed um por ano, durante, assim, sei lá, 6 anos. Uhum. E não tem como... Um filme... Um jogo daqueles, com aquele nível de produção, nível de gráficos, jogabilidade, tudo assim... Você não tem como fazer um negócio bem polido. A Nintendo, por exemplo, demora pra fazer os jogos dela. Mas sai o negócio. Você pode, uma coisa que você pode ter certeza, você pode gostar ou não dos jogos da Nintendo. A jogabilidade sempre é perfeita, por exemplo. É verdade. Isso, porque é simples. É porque é simples. Mas assim, é simples o cacete, né? Fazer o simples é difícil, já diria o Odair José. Sim, mas é simples. Não, é simples. Se você não dá muito... espaço pra dar bosta, você resolve mais fácil as bostas que dão. É, mas o quão intuitivo são os controles da Nintendo, eu acho que é inigualável. Verdade. Dentro dessa simplicidade. Por exemplo, o Mario 1, até hoje, se você for ver, é perfeita a jogabilidade. O pulo dele, tudo assim, é natural você jogando. Agora, tem uns jogos que não tem essa naturalidade. Eu nunca joguei esses Uncharted, essas coisas. Eu tenho vontade, inclusive. Dizem que o Uncharted é muito foda. Não, diz que é muito foda. Porque eu fico pensando, a complexidade que é você fazer um personagem ter aquele tipo de movimentação. Exato. É um videogame caro da época que era o PlayStation 3. É, ainda tem, né? No 4, nesses Xbox, as coisas tem. Não, é só PlayStation. O Uncharted é exclusivo da Sony. Ah, da Sony. Você tem os exclusivos de plataformas. É, tem o God of War, que é da Sony também. Tem o Halo, que é... Red Dead Redemption, que é só Sony. Eu acho que não, hein? É só Sony. Cê? Eu acho que é. Eu acho que não, viu? Eu acho que você tá viajando. Não, tinha no Xbox também. Você tá viajando. Mas assim... Metal Gear. Era só Sony. É. Que é do... Como é que é o nome do cara? Que ele veio aqui... Hideo Kojima veio aqui no Brasil, tava lá. Todo pampão, tava loucão. Pimpão. Ele é doido esse cara, esse é maluco. Ele é maluco, ele é totalmente... Assim, Assassin's Creed... É que tem que explicar o que é, ele é maluco, mas ele é um cara que vive de hype também. Ele é doidão. Ele é doidão. O Assassin's Creed, eles não pararam ainda pra falar, vamos pegar 2 anos pra fazer... Não, fizeram, esse último foi isso. Não, eles foi. deram um o salto de... O Syndicate saiu ano passado. Não, você tá errado. Esse do Egito saiu agora, mas foi um salto de 2 anos, foi? Não, isso eu tenho certeza. Não teve ano passado Assassin's Creed. Bom, mas não adiantou de nada, que saiu do mesmo jeito que os outros. É ruim? Eu não sei. Não, ele sai cheio de bug, né? Você é todo cagado. Sim. Mas é toque de caixa, né? Por dois anos. Tem um ano a mais, não te ajudou em Mas porra ele deve ter 50% menos bugs, né? Porque ele teve um ano a mais. Não tem, velho. Porque eu assino, por exemplo, o canal do Kotaku no YouTube. Sim. E eles têm um negócio chamado Highlight Reel. Sim. Que é um compilado de destaques de jogos na semana. Sim. 2 vezes por semana eles fazem isso. E assim, ou são super jogadas dentro dos jogos, ou são coisas engraçadas. Sim. Desde que saiu Assassin's Creed do Egito, velho... É só zoeira. Sempre tem. Ah. Alguma merda, alguma cagada. O tempo todo, velho. É. O tempo todo. Faz 10 anos que saem jogos do Assassin's Creed, velho. Caralho. Ó, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toma, caralho! Todo ano. Mas... Tô feliz. E saiu na mesma semana o Wolfenstein. O mais novo Wolfenstein que ninguém vai lembrar daqui a um mês. Exato. Mario Odyssey, que vai entrar pros anais da história como mais um jogo do Mario bem feito, bonitão e tal. Porque Mario, os principais do Mario, né, a linha principal de jogos do Mario sempre são. Tirando o Sunshine do GameCube, né? Que muita gente não gosta. Eu já joguei. Falar desse jogo. É o que ele tem um jato, um negócio, um esguicho de água nas costas. Não é o Luigi? Não, esse é um aspirador que é o Luigi's Mansion. Ah. Que ele luta contra o fantasma. É legal esse Mario Sunshine, ele é totalmente diferente. É na praia, daí tem uns vilões diferentes. Quem vê isso assim parece o. Bom, e. E daí saiu o Assassin's Creed, os 3 na mesma semana. Loucura, né? Ah, mas acho que é contando com Black Friday, essas coisas, né? Na verdade, eles não se importam. A indústria de games não tem tanto essa coisa de agenda que nem cinema, sabe? Até mesmo porque cada... Não, sim. Cada desenvolvedora tem o seu público. E na verdade, hoje em dia não é assim, né? Todos os jogos, eles não competem em gênero. É. Os jogadores são cada vez mais nichados em gênero. Não, isso é verdade, é. Então, tipo, foda-se, sabe? Tem os hardcore gamers. Tem jogos no mesmo dia. É, e não, e outra coisa, os caras não param de ganhar dinheiro porque tem os loots, né? Tem as coisas que você compra, tem o DLC, tem os loots que agora, que é uma coisa que tá sendo questionada. Tô indo bem, tô conseguindo falar. Que é a que você compra que você compra como se fosse uma caixinha de recompensas dentro do jogo. E o que tá sendo... do jogo. Mas não é, não sou eu que falo assim, é um negócio. Uhum. Você sou eu? Lógico. Ah, lá. É lógico. Eu tava explicando um negócio super interessante. Deu tempo. Eu também quero. Ah, o episódio brincou com hype. E não atingiu as expectativas. Diga-lhe, é muito irritante isso, vamos logo. Mas Baroni, sabe que eu odeio? O quê? Tira o efeito. Esse... Ah... Olá. Bem... Oh. Cadê? Eu tô ouvindo. Tá acontecendo alguma coisa? Tá mesmo? Você sempre acha que tá certo. É, muito... Ó, você bagunça meu cérebro. Eu odeio pão de hot dog. Por quê? Porque pão de hot dog é ruim. Pão de hot dog só... Gruda no céu da boca. Sim, é verdade. É igual aquele Cheetos azul de requeijão que às vezes tem, às vezes não. Sei. Nossa, aquilo faz uma papa escrota. Exato, e vira tipo uma segunda... Ai, cacete. Bati no microfone. É que vira uma segunda ai cacete. Ele vira uma segunda ai cacete no seu céu da boca. Olha, se nós tivéssemos 15 anos, seria a zoeira. Mas como nós somos maduros, não temos esse tipo de graça. Mas eu odeio pão de hot dog. Pão de hambúrguer também entra na categoria, porque pão de hambúrguer também é ruim nesse sentido. Porém, curaram o problema do pão de hot dog ao prensá-lo. Porque hot dog prensado é uma das melhores invenções da humanidade. Sabe o que é ruim mesmo? Pão sem glúten, velho. Eu não lembro, você deve ter comido, mas eu não lembro. A gente comeu, comprou pão sem glúten. É triste, meu. É porque não tem cola, porque glúten é de cola. É tipo uma esponjinha, sabe? É estranho. E aquelas Magic Toast que tem, que é aquele negocinho que é tipo... Ah, eu detesto aquela. Aquele é um papelão. Nossa, é zoado. Sabe quando você pega papelão pra reciclar e é pra fazer Magic Toast? Sabe que é da hora? Egg Sponge. Egg Sponge é gostoso, pô. É fodido, mano. E quando lançou uma requeijãozinho assim, ó. Rapaz, ó. É puro ovo aquele. Nossa, e quando lançou uma versão que vinha recheada de doce de leite? Sério? Malaco, era bom. Porque não era pouco, você mordia, parecia um sonho de padaria, assim, era muito bom. Que beleza. Mas também o Egg Sponge é caro, custa 9, 10 reais, sei lá, né? É bem caro. É caro, e mas vem, é gostoso. Vem, sei lá, 10. Vem, deve vir 8. É, porque são duas fileirinhas, assim, né? Olha, o Sabe Que Eu Odeio virou Sabe Que Eu Amo, Egg Sponge. E você? O que você odeia? Eu odeio gente que mastiga o lápis. Mastiga a caneta. Eu nunca vou entender essa pira. Porque, tipo, a pessoa fica... E daí você vai pegar a pessoa... Ah, presta um lápis, por favor. Daí tá mastigando e fala... Mano, usa um chiclete. Você quer tanto assim mastigar uma coisa? Mastiga a língua, filha da puta. Bom, você sabe o que você tá mastigando? O cadáver de uma árvore. É isso que você tá mastigando. Ah, é muito zoado. É muito nojento. Não, gente. E tem aquelas pessoas que mastigam a tampa de caneta Bic. Então. Eu falei tampa de caneta. Falou? Estava muito ocupado se revoltando com o meu Sabe Que Eu Odeio. A revolta é real, igual o hype. o hate train do saindo da estação. Agora que a gente saiu do tema, o que você acha? Nós falamos bem sobre o tema, o que você acha? E sobre a trema? Sim. Sobre a troma. A troma do... Troma. Como é o nome do cara? Esqueci. Nick Offerman. Olha que Nick Offerman, caralho. É esse mesmo, é. Como é o nome dele? Me esqueci. Eu o seguia no Instagram, mas eu parei de seguir. Ele morreu. Não morreu. Morreu. Tá louco, ele apareceu até no Guardiões da Galáxia e tal. Roger Corman. Corman? É? Não, Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, pô. Tá vivo. Tá vivo? É. Foi o primeiro roteiro de James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia, foi pra Troma. Troma? Troma. É, tem 71 anos, ele é tão velho. Assim. Não, tá bem, pô. Ele é mó legal, ele parece o Mel Brooks. Você poderia, tipo, no dia que o Mel Brooks morrer, coloca ele que ninguém vai saber a diferença, igualzinho. Eles são parecidos. Não, ele é tipo a mistura do Mel Brooks com o Bill Nye. É verdade. Sabe o que eu odeio? O dia que eu fui ler o Apocalipse da Bíblia, eu achei que era tipo assim, vai ter uma batalha, vai ter tipo... Não, eu tinha uns 13 anos, assim. Então, tipo, entenda que minha confusão tinha um porém. Por quê? Meu, mó chato. E a fera surgiu na montanha. Ah, tá, ela vai fazer o quê? Ela vai matar os guerreiros aqui? Vai ter batalha campal? O que vai acontecer? Não. Aí fica os caras conversando. É, aí ó. Apocalipse. Eu confundi bonito. O Roger Corman é um cara que faz tipo Death Race, faz Sharktopus. Ah, Dino sim. Croc, Dino Shark. Sim, sim. Tem, como é o nome desse, do estúdio que faz esses rip-offs? Que tem aquele Transmorphers? Tem um... Você já viu? Tem tipo estúdio... Não é esse caso aí, mas... Não, o Sharktopus, aliás, é uma proposta bem interessante. Melhor do que o Sharknado, que vamos ser sinceros que é... São coisas... O Sharknado é muito ruim. É, um monte de gente fica... Ah, mas ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Não, não. Ele não. Dá 360. Ele volta a ser ruim. O Sharknado é exatamente o que eu odeio nos filmes que querem ser B. É o problema da zoeira. É o efeito machete. É o filme feito pra internet, pelo gosto da internet. É o efeito machete. Não, o machete é o primeiro filme é bom. É pra Ayrton Marinho. É pra ele olhar e legal pra caralho. Tem gente suficiente pra sustentar esse mercado. Sim, concordo, mas o primeiro machete é legal. Ai, cansa, meu. Cansa. É uma piada que morre rápido, concordo. O trailer era o bom tamanho pra piada do machete. Não, mas assim... Que era o trailer falso do Grindhouse. Sim, é muito bom. É mais muito que aquilo, bom. Cansa. Mas o mais legal eles não fizeram, que é o No. É assim. Os trailers falsos do Grindhouse são melhor que os dois filmes juntos. Puta, pior que é. E tem o tipo... O Planeta Terror é ruim. O Planeta Terror eu acho melhor que o A Prova de Morte do Tarantino. Não, é melhor. A Prova de Morte é um filme, entendeu? Sim, isso eu concordo. Não é um filme. Mas o... Não, até concordo. Os trailers são melhores. Mas também só tem uns caras foda. Tem o Rob Zombie, tem o Edgar Wright. Que, se não me engano, o No é o Edgar Wright que dirigiu. E o Machete. O Rob Zombie, ele fez o Thanksgiving. Thanksgiving era é muito assassino do Ação de Graça. Ele deu com era um peru gigante, né? Muito bom. E tinha as mulheres... As lobis mulheres nazistas do SS. É, sim. Quem será que fez esse? Vou ver. Vê aí. Então, mas enquanto isso eu vou explicar os filmes B. Rob Zombie. Foi, esse foi o Rob Zombie? É. Ah, tá. O Thanksgiving foi o Eli Roth. Ah, tá. Também conhecido como Bear Jew do Bastardos Inglórios. O cara que fez aquela série da Netflix é... Que é dos lobisomem lá, esqueci. Ah, sim, é... Hemlock Grove. Hemlock Grove. Que deve ser ruim. É horrível. Pô, comecei a ver Mindhunter, hein? Bom demais, hein? Bom pra você. Menino bom. Mas tem o David Fincher envolvido, né? Teve um outro filme que virou longa, que tinha trailer fake. Robo with a Shotgun. Ah, Robo with a Shotgun. Verdade. Tipo, mendigo com uma... Mendigo com uma 12. É, mendigo com uma 12. Puta, esse é o filme do Ayrton. Esse foi feito pra ele. Sabe um filme que é B, que eu não gosto, que tipo assim, as pessoas até gostam, que é aquele Rubber, que é um filme do pneu assassino. Nossa, eu nunca vi isso. Sim, é, deve ter até na Netflix esse tipo de filme. Você sabe quem é o mendigo do Robo with a Shotgun, né? Não. Rutger Hauer, mano. É o Rutger... Ah, sério? Agora você quer ver o filme. Agora... Não, e o pior é que assim, eu vi o trailer na época, me interessou, só não fui atrás, né? É o Rutger Hauer. Caralho. Esse negócio de filme bizarro de assassinos, eu queria ver um filme australiano, que eu vi um trailer uma vez e vi o pôster, nunca achei ele pra baixar. Mas não me empenhei pra procurar. Que chama Black Sheep. Eu sei qual que é Black Sheep. Ovelhas assassinas no interior da Nova Zelândia. Muito bom, mano. Eu não assisti. Parece coisa do Taika Waititi. Eu tô bem curioso pra ver qual vai ser o próximo filme dele, né? Porque ele vem... tem três filmes, né? What We Do in the Shadows. Que é O Que Fazemos nas Sombras. Né? Tem muito legal, em português. Que entrou no Netflix logo depois que anunciaram o Thor. É, ainda bem, né? Eu não assisti até hoje, mas tá na minha lista. Cara, é bem legal. É, não, eu acredito. É um filme que parece que eu tô querendo guardar, porque eu tô com medo de assistir e me decepcionar, sabe? O hype é o meu problema nisso aí. É, tem aquele Hunt for the Wilder People. Tem uma piada que é muito padrão barone de qualidade, que tem o Swearwolf. Que é um lobisomem que xinga. Caralho, velho. É, não, é assim, na hora que você pensa, Swearwolf, você fala, Barone vai gostar caralho, disso. Caralho, velho. Não é o tipo de coisa que você escreveria? O nome desse filme aqui virou A Incrível Aventura de Rick Baker. Nossa! Tudo bem que... Escola nos 80 de... É, isso que eu ia falar, Aí tem... Não, um monte de curtas. Não, depois ele fez o Thor. Tem um longa, outro que chama Boy. De 2010. É. Não, mas o que eu tava falando sobre filme B. Filme B é tipo o The Room, do Tommy Wiseau. Ele é um filme B de verdade, porque assim, ele fez o filme querendo... Ele tava visualizando um filmão. Ele achou que tava fazendo puta de um filme. E era um filme ruim. E ele se torna... Ele é tão ruim que é bom... Porque o cara levou a sério o que ele tava fazendo. Não é uma piada, tipo Sharknado. Ou o próprio Kung Fury. Que, por um lado, ele é divertido até certo ponto. A estética é mais legal do que a execução do negócio todo. Kung Fury... É aquele curta do YouTube que o cara financiou. Toca a vaca lá. Não. Kung Fury é aquele que o cara dos anos 80. Sim. Que ele é legal, só que é uma piada que assim... Confundir com Kung Fusão. Nossa, Kung Fusão é horrível. Que é daquele cara... Que ele compra os direitos dos filmes chineses e faz... A ideia disso é legal. Que tem a linguinha com boca. Ah, eu acho horrível. Eu gosto desse filme. É, bem sua cara mesmo. Bem seu tipinho. O próximo filme do Taika Waititi é o Corpse Tub. Sério? Isso que falaram que ele ia fazer Akira, né? Tá em pré-produção esse aí. Nossa. É, um casal do interior encontra um apartamento perfeito na cidade grande. Mas tem uma coisinha. O apartamento é um local de suicídios ritualísticos de um culto maluco. Gostei. Interessante. Já tem um admirador. O hype é real. E que, aparentemente, ele está no elenco. Ah, mas ele é. Ele participou até do Lanterna Verde, né? Sim. Ele era o melhor amigo do Hal Jordan lá. Caralho, tem uma atriz aqui que a foto dela pequenininha no IMDb parece a Maria Gabriela. Parece quem? Maria Gabriela. Não. Ah, parece comigo, seu chato do caralho. Era isso, já que você tem... Puta que pariu. O único talento, como eu, como... Puta que... Único não. Ele fica bom. Ó, se não parece comigo. Não. Não, é que você não viu pequenininho aqui. É, porque grande ela tá parecendo mais a Meg Ryan hoje em dia do que qualquer olha coisa. Aqui, ó. É, aí ok, tá, eu consigo ver, você não tá louco. O thumbnail. É isso, né? Acho então que é isso. Mais o que falar. Fernando Baroni, onde as pessoas podem encontrar Thiago Pesanetic e Fernando Baroni? Eu queria empurrar isso pra você que tá com briga. Eu falo, então. Instagram não é um Insta. É isso? Isso. Não é um Insta, arroba não é um Insta, ou tpesanetic ou fbaroni. No Twitter, arroba Não é um site. Não é um. Como é que é? Não é um perfil? Nossa, é engraçado que até hoje eu não decorei. Não é um perfil, arroba tpzantica ou arroba barone? Não, é arroba Twitter. Arroba não é um Twitter. É, não é um Twitter? Não. Ah, cara, não confunde as pessoas. No Facebook isso não é uma página. No YouTube isso não é um canal. Não é um casal. E você está esquecendo de um. Dois, na verdade. Isso não é um site. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa que é meramente sentimental, ele não é carnal. Isso é a distância, né? É. Deixa eu ver. E-mail. Ah, não. E-mail. Não mande um @gmail.com, mande seus e-mails. Faz tempo que a gente não recebe e-mail, né? Faz, o último foi do Adivino, Ayrton. Acho que a gente nunca fala as coisas aqui, as pessoas não interagem com a gente. A gente fala, às vezes não é no episódio seguinte do que elas mandaram, mas a gente fala. Falando nisso, a gente falou do Instagram, do oficial daqui da gente, só que faz tempo que a gente não coloca uma foto lá. Vamos tirar uma foto hoje e colocar lá. Tá. É, o último e-mail do Ayrton, aliás, ele foi todo criativinho, foi de trás pra frente. Hã? Ele fez um e-mail de três... Ah, ele mandou um e-mail? Ah, faz tempo, porque era sobre a newsletter, então eu não... Ah, não vale a pena. A newsletter é só pra quem dá dinheiro pra gente. É, a partir de R$1 você recebe semanalmente. Que na verdade eu acho até que legal, porque tipo, a pessoa ajuda a gente, né, a atingir nossos objetivos de vida, como comprar pão sem glúten, e recebe uma newsletter semanal com o melhor que há de conteúdo... Ou não. Escrito, normalmente eu por mim. Eu dou os migué do caralho. Ah, e tem acesso às antigas. Isso é legal, porque... Puta, tem umas bem legais. Assim, brincadeiras à parte, tem umas que são bem legais. Tanto minha quanto sua. Principalmente as minhas. Mas... mas então é vale a pena. Quando você recebe uma newsletter, tem um link no final. Se você clicar nele, tem um arquivo. Sim, com todas as newsletters, você pode ler todas. É. Mas o Ayrton mandou... Fim, caralho. Li a parte do Barone na newsletter de hoje. Ele escreveu newsletter de hoje, 2 de outubro. Faz um tempo. Ah, faz uma semana. Faz um mês. Ah, é. E a partir dela, fiquei com preguiça de ler a parte do Thiago. Olá, seres robôs que humanam na internet. É que foi aquela vez que eu falei que eu tava com preguiça de você, de ler a sua parte. Você fez um monte de firula macaquíssima no newsletter. E toda vez que você faz coisa complicada, me dá trabalho. Eu não gosto de ter trabalho com as coisas relacionadas ou isso não é. Aproveita. Isso não é trabalho, aproveitando Thiago. O ensejo. Isso não é um trabalho. Quando eu mando pra você o texto da newsletter, é melhor que eu mande as fotos em anexo ou no corpo do e-mail? No corpo do e-mail, eu vou saber onde você quer que eu coloque. É, eu penso assim, nesse jeito. Eu quero facilitar. Ah, hoje eu mandei uma só. Sim, que nas últimas 4, né, tipo, galeria de fotos, de imagens. Nossa, fiz... Merda. Que eu entrei na página, olha o que vocês estão perdendo, se não estão apoiando no Apoia. Essa foi boa. Eu entrei, eu fiz questão de entrar na página Minions Cristão do Facebook, Cristãos no Facebook, e peguei o que havia de melhor dos memes. Isso foi bom mesmo. Nossa, e tinha coisa pior, é que eu parei, porque, puta, eu tava indo longe, meu Deus do céu, aquilo ali é uma coisa. Gente, tchau pra vocês. Tchau! Tchau! Fato!